62-01, livre decolagem, 120 graus, 089. Taxi Alfa entre a Juliette e a Índia, vamos ter que aguardar o Airbus da TAN iniciar o táxi, ok? Para o táxi azul 4071, está com 121 a bordo, 4 horas e 20 de autonomia, alterna Ribeirão Preto. Do 4071, no ciente, por gentileza, aguarde para o táxi, na minha escuta. Guarda na sua escuta, 4071. Ô, Salvador, Golo 404, vamos na escuta. Golo 404, boa noite, táxi Alfa, reportando-se, táxi e Juliette, para ingresso. Alfa, da Juliette, no 404. Estabilizado no localizador web 6748. Gente, completa o procedimento chamando Torre 18 no sinal 6748. Completa com a Torre 1186, o 6748. Salvador, boa noite. Web 6748 estabilizado no localizador. Chinem 6201, decolado aos 44, controle 198, bom voo. 198, obrigado, 190. Web 6748, boa noite. Continua a aproximação, reporte visual com a pista 10, vento 120 graus 08 nós. Ajuste agora no 0, no 5, 1015. Chuva leve sobre o campo, pista molhada. Ciente, ajustado 1015, reporta visual com o campo, web 6748. 3561, no chame centro Recife, 1288, alterno 260. 1288-260, tá 3, 5 não. Salvador, boa noite, 3152, na espera, cruza 200 para 150, passagem. Boa noite, 3152, tá sendo identificação. Na chegada Mari, desça para 3 mil pés, o altímetro no 05. 3 mil pés, estado 105, 3052. Estado, vento 120 graus, 620 nós, autorizado pouso pistão no 0, web 6748. Pouso autorizado, 6748. Sente táxi autorizado via Índia Alfa, até o ponto de espera pistão no 0, no ponto de espera torre 118 decimal 6, 12, o ajuste no 0, 15 agora, bom voo. O 836 vai tentar o parqueamento do Boeing da Gol para o 05 e após prossegue como número 2 via Pátio Índia Alfa até o ponto de espera pistão no 0. Ponto de espera torre 118 decimal 6 12 e o ajuste no 0, 15 graças pela colaboração. Azul 4071 vai seguir o Boeing da Webjet como número 3 no ponto de espera. No ponto de espera chama a torre 118 decimal 6 12, o ajuste no 0, 15 agora, bom voo. Esse é como número 3, o Web, quando pronto o ponto de espera 90, 186, azul 4071. 3858, coordenando com a equipe de solo, após a passagem do Embraer da Azul, a retaguarda autorizada para o cheque de treinamento pelo táxi. Gente, após a Azul, autorizada para o cheque de treinamento, 3662. Tá 3662, autorizado a alinhar e manter, pistão no zero. 6748, solo os 47121 no decimal 9. 1219, 6748. Dois livre decolagem, vento 120 graus, 089. Alfa e reporta antes da Juliette para ingresso. Alfa, reporta antes da Juliette, web 6748. 63. Completando a Bolt, descendo para 2000 pés, autorizado LS X-Ray, reporte no localizador. O Chile 63, chuva 3. Ativo, recebo 2000, está autorizado, está autorizado, reportado aqui, está 49, controle 199, decimal 8, boa voo, boa noite. 98, boa chance. Controle, TAN 3662. TAN 3662. Contato radar na decolagem, sua 370, saída PUCA, transição de parto. Ingresso Juliette para o 03. Juliette para o portão 36748. Cinco 836 livre decolagem, 120 graus, 629. Decolagem. 885, controle? Senta pra cá. Chave centro, recífero 251, alterno 3325. 1251, 3325. Tá 3258 para o saco, 116 a bordo, 4 horas e 15, então quero mais uma pessoa. É 303, completo LS, chama no torre 186. Agora, obrigado. Da WebJet 03. Após o parqueamento do mês, pode prosseguir via Pátio Índia Alfa até o ponto de espera Pista 10. E no ponto de espera, chama a torre 1986, dúzia, e o ajuste agora no 0 no 5. Gente, via Pátio Índia e Alfa até o ponto de espera da 10 após o WebJet. E lá de torre 26, tá 3258, ajuste no 0 no 5. Puxaré 6313, completa LF, chama Torre 118, desse bombeia. 6313, vento 120 graus com 5 nós, altímetro no 0 no 5, livre pouso não no 0. M15, livre pouso, a pista úmida, senhor. Afirma, pista úmida. Grato. 4071, decolada ao 53, chame controle 1 na decimal 8, bom voo. Chamará 198 azul 4071. Agora azul 4071, livrão e 500, dial. Azul 4071, contato radar, suba ao 300, dial. 300 da El, azul 4071. Salvador, boa noite, 3282, está pronto, pode esperar, vamos ver. Sente visual com a chinela na final? Visual, 3282. Após o chinela, a linha mantém no zero. A3152, descida para 2, meu pé, ajuste na 0 no 5, autorizado ILS, segue 6 pista na 0, reposta estabilizado. Descendo para 2000, ajustado na 0 no 5, reportará estabilizado no X-ray. Para 3162. Para 3662, chame Recife, 2085, a Terra 1, 3365. 2085, 3365, boa. Na 6313, solo 56, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, livre táxi da Juliette, nessa frequência, na 3858, livre decolada 1-0, vento 1-2-0 graus com 4 nós. Livre decolada 1-0, 3858. Meia 313, táxi via Alfa Juliette, portão número 2. Alfa Juliette número 2. Autorizado Recife, nível de voo 350, via 358, subida Puc Aracaju, curva à esquerda após a decolagem, 55 no 5 é o código, 098 é o controle. Autorizado 350 para Recife, Puc Aracaju, curva à esquerda, 55 no 5, 098. Correto, para o pushback acionamento vai chamar a torre em 18.6. Pushback acionamento 18.6, obrigado, boa noite. Salvador, Gono 405, boa noite, gente, na Delta, autorização para Brasília. Uno 405, chame torre em 18.6 para autorização. 18.6, já. Doutor Salvador, Gono 405, boa noite, gente, na Delta, autorização para Brasília. Boa noite, Bruno 405, pronto para a cópia? Pronto para a cópia. Autorizado Brasília, nível 380, via Pesulu 17, saída Gole, transição Ofito. Decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 8, aciona 5525, coteja. 58, contato radar, 370, Momo Frutti. Subindo 370, Momo Frutti, 3850. Bono 405. Bono 405. Protegimento correto, chama para pushback acionamento. Vai chamar para o próximo. 3152 estabilizando o ILS. 3152, complete aproximação, torre 1186. 386, boa. Torre Salvador, boa noite, está 3152, estabilizado no ILS. Boa noite, está 3152, vento 120 graus com 5 nós, altímetro no 0 no 5, reporte campo à vista. Reportando à vista, está 3512. Ativo, tá ok, obrigado, viu? Tá 3152, avistamento 300. Cente 3152, livre pouso na 10, pista úmida, vento 120 graus com 5 nós, altímetro no 0 no 5. Livre pouso na 10, tá 3152. Boa noite, o Gol no 604 para Manaus, frente da Delta. O 604 seria o plano para Fortaleza? Oi, desculpa, para Fortaleza, o Gol no 604. Tá ok, é para cópia, vai chamar a torre 286, tá ok? Cliente 286 para cópia. Azul 4071, chame Recife 125, Uno, alterne 13325. Recife 12335, Azul 4071. O no 604, saída prevista, Momo Transição Frote, aguarde para a cópia. Aguardando para a cópia, gol no 604. No 52, solo 03, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, é a partir da Juliette. Vai livrar via Alfa e chama-se da Juliette, 3152. O Bruno 604, pronto para a cópia? Pronto para a cópia, Bruno 604. Autorizado Fortaleza, nível 370, via Pesulu 19, saída Momo, transição frote. Decola da 10, curva esquerda, controle 119, decimal 8, aciona 5531, no coteja. Autorizado para Fortaleza, no 370, conforme a rota. A Upper Zulu 19, saída é Momo, transição frote, decola da 10, curva esquerda. O controle de 98, transporte 5531, no voo no 604. Cotejamento correto, chama para pushback, sonamento. Chamado quando solta, voo no 604. Táxi Alfa Juliette, portão número 9. Livre táxi Alfa Juliette, portão 9, 3052. São 3858, chame Recife, frequência 12685, alternativa 3365. 2685-3365, da 3858. boa noite. Web Jet 6747 para Guarulhos, 340, confirmação F no portão 3. Boa noite para a cópia, chame torre 1 noite, decimal 6. Torre 1786 para a cópia, 1-6-7-4-6. Gente, gol no 604, autorizado chamar para o táxi. Autorizado chamar para o táxi, gol no 604. Salvador, boa noite. WebJet 6747, Guarulhos, no 340, no portão 3, com informação S. 6747, aguarde para a cópia. Aguardando para a cópia. Jet 6747, pronto para cópia? Pronto para cópia, 6747. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Upper Whisky 50, saída da EL, Leda Bidev. Recordão no zero, curva esquerda, controle corrigindo curva direita, controle 119 decimal 8, aciona 5540, coteja. O Web 6747 Guarulhos no 340, via Upper Whisky 50. Saída da EL, Leda, após Leda Bidev, decola da pista 10 com curva à direita, frequência do controle 119 decimal 8 e código transponder 5540. Protejamento correto, chama para pushback acionamento. Chama nessa para pushback acionamento no portão 3, Web 6747. Azul 4209, atingiu o 2060, com contato com o centro de Recife, Carreira. Azul 4209, aciona identificação via Bonfi, desça para 4000 pés, ajuste na 0 no 5, ciente já em contato com o centro Recife. ...858, chama Recife, contato entre primeiro. Azul 4209. Azul 4209, como recebe o controle? Agora 55, atingiu o Mateo 60, várias cidades na frente. Azul 4209, aciona identificação via Bonfi, isso é para 4 mil pés, ajuste na 0 no 5, ciente da falta de comunicação com o Recife.